faz mal. Eu sei que a dor do peito cega a gente. Quem um dia me ajudou, me encolheu a mão. E as lágrimas insistem em descer. Tudo bem, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é fiel. Jamais desamparou um filho seu. E o que ele confiou a mim, eu vou levar até o fim. Pois eu estou bem certo, eu sei que ele é por mim. Quem começou a boa?